e também apoiadores, né? Então a ideia das conferências é possibilitar esse lugar de fala, né, que o Michel sempre coloca, para que esses convidados possam colocar as ideias deles sem ser no que costuma ser o espaço que o movimento proporciona, que são os espaços de reuniões, de assembleias, né, que costumam ser com falas costuradas, né, com as pessoas têm que se inscrever para falar e coisa e tal. Então a gente está fazendo esse exercício de promover atividades onde as pessoas têm liberdade para falar com um tempo longo, né, de no mínimo uns 20 minutos aí de fala. Então hoje a gente vai receber cinco pessoas aqui, cinco falas: o Sidney, a Letícia, a Lana, o Acácio e o Jean. Que a gente pede para, ao invés de a gente fazer uma apresentação formal aqui, a gente vai pedir para as pessoas, no início da fala, fazer uma breve introdução sobre si próprio, porque aí cada um se apresenta da melhor maneira que achar. Aí, então, sobre a dinâmica hoje, a gente vai ter essa coisa de em torno de 20 minutos, no máximo meia hora de fala para cada um. São cinco pessoas, então isso vai dar mais ou menos umas 2 horas. E como já são quase 8 horas, então a ideia é que a gente não, também não, não, não a ideia de hoje é essa conferência. Então dá espaço para essas falas e não necessariamente prolongar com um debate muito extenso. A ideia é que o fórum em si, todas as atividades, sejam esse debate. Então, a gente vai fazer amanhã já uma atividade mais pautada nessa coisa do debate. E haverão outras, como eu disse, essa questão dos tipos de encontro, né? Então, agora é um encontro mais de conferências mesmo, no sentido de dar espaço para essas pessoas falarem, a gente escutar. E então a gente pensou como uma estratégia de possibilidade de participação do público. Paulão, vou falar agora disso. Não, fica aí. O Paulão, grande Paulão, vivo Paulão, ele está com um bloquinho de notas. Eu acho que é legal distribuir para todo mundo, porque além de anotar perguntas ou anotar colocações que possam ser feitas no final, né, ajudar a cada um a escrever essas notas, também pode ser uma forma de cada um deixar uma sugestão para o projeto, né, que a gente está desenvolvendo, que é esse projeto comunitário para o Parque Augusta. Então, fica essa possibilidade de cada um contribuir aí com sua ata ou sua anotação, que depois no final a gente recolhe e vai usar nos próximos encontros. Então eu vou chamar agora o Guto para introduzir um pouco a questão do parque para quem não está sabendo, e aí na sequência a gente já passa a palavra para os convidados. Muito obrigado a presença de todos.